decola pista 10, curva direita, saída Rabor 1, transição elétrica, controle 120.8, 5061, não transforme. Cruzando 10, decola da pista 10, curva direita, Rabor 1, elétrica. 1208, controle, transponder 5061, e fala que não cumpre o perfil superior do provedor. Ok, estou ciente, cumpre o inferior, então, 2228. Tem aqui acionamento, passarelo 2228. 2228, autorizado, Chantal. Vai lá. Táxi, passarelo 2228, 48 no POB, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. Táxi autorizado em frente, pátio India, ponto espera, chame pronto para a decolagem, registro no 018. 18, portará para a decolagem, táxi em frente. 228. 2454, ajuste a redação média 1, vista para o nível de voo 050, ajuste 098. Autorizado, vem direto 4, 2454. 1920-8, boa viagem. 208. Vista a redação média 1, vista para o nível de voo 060, ajuste 098. Passarei 2228. Utilizado, Chimpa. Gostaria 2228, solicita a cola 240, convide melhor. 240, sente, livre de vir, está para 2228. 2408. Passaré 2228, tráfego 12 horas, 41 milhas, rumo nordeste, Braiana 90, passa nível de voo 24 para 050. Sim, ótimo. 2228. Azul 2454, tráfego 1 hora, 39 milhas, rumo sudoeste, passando 060 para nível de voo 80, Alfa Tango 72. Passaram 2228 após o Zios no Elefa. Após o Zios Elefa 2228. Quatro, tráfego superado, desça para 2010, ajuste no 098. Autorizado ao final do prefeito no TED, essa direita, pista no 0, eu vou estabilizar. 2 mil, você estará estabilizado, 244. Andarei 2228, tráfego superado. Controle Salvador, mano, bom dia, passarei 2228, essa informação, bom. Passarei 2222, via chegada Amã, deixa para o nível de voo 070, ajuste no 098. Via Amã, já 070, passarei 2222. Uma distância, passarei 2222. 1-0-8. 978. 2 a bordo, 2 horas e 50 Natal. General 978, taxa autorizada em frente, Índia e Alfa, ponto Persian, pronto para decolagem. Índia Alfa, quando pronto, chamada do Point Persian, 978. Salvador é o 2228, tá passando isso? Consiga passar o 2222. Você ia coordenar junto ao centro da cor direta de estilo? Agora é 2228, agora a coordenação com o centro de estilo. Beleza. Repete o nosso procedimento, chame o elevador, frequência 1918, decimal 95. 1895, boa. Confuso. Obrigado. Então, 3170, autorizado o final do procedimento em LE78. A pistola 0 é a possibilidade. Desça para 4.000 pés em restrições. 4.000 pés, passa para 2.000. Quatro, quatro, quatro, quatro, 9978, decolado ao 08, controle 20.8, boa viagem. 208, obrigado. 244 na escuta da torre. 244 agora, senhor. Todo autorizado, pista 90, vento 15 graus, 129, ajuste 90, 18. É, seu autorizado, pois. Pode repetir, só copiei e subimos até o 350. 09978, contatada na decolagem, via 6 a Momo, subindo até o nível de voo 350. Subindo via Momo até o 350, 9978. Será 9978, agora coordenação com o centro Recife. Ok, vamos lá, 9978. Via Alfa Kilo para o pátio de carga, posição 1 Romeu. Alfa Kilo, posição 1 Romeu, terminal de carga. Entrei 520, via chegada do Almédio 1, deixa a varanista de voo 060, ajuste com 08. Estabilizou seu 3170. Entrei 1170, completo o nosso procedimento, entrei com o 1118, decimal 95. 295, 3170. Operador 3228, informo que a posição Elefa está na sua posição 2 horas, 4.4 milhas. Gostaria de informar que talvez você pode dizer. Entendi. Geral 9978, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2085, 25, 45, Recife, 9978. Aparente 2222, isso para 2000 pés, ajuste no 08, autorizado o final do procedimento ele é satisfeito. A pista 9 horas, passabilizada. 2000, final é ele é satisfeito, passabilizada, passabilizada. Chama o centro Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 126, decimal 0. 3520, número 4 na aproximação, reduza para 2509. Zero no solo 105, direita, táxi via Alfa, reporte antes da táxi direto. E Alfa, Com o vivo de casa. 2-4-0. Então, 3520, reduza para 2309. Tráfico que na aproximação. 11 horas, 1-3 milhas, rumo nordeste. Embraer 135, com 1-40 de grau de speed em redução. Passa nível de voo 080 para 050. Para 2000 pés em restrições, ajuste na 098, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray. A pista na 0 é responsabilizada. Aqui é 3520, desça para o nível de voo 050, posição para 2009. 050, Bruno 592, via chegada voo 91, desça para o nível de voo 060, ajuste na 09. No solo 23, direita, taxi via Alfa, Kilo, para o pátio 3, função 3 ao mesmo. Alfa, Kilo, pátio 3, 3, Romeo, 2222. O Ocean é Oscar Charlie India, autorizado início do reboque, chame no término. Gente, autorizado início do reboque, Manaus Terno, Oscar Charlie India. Complete na disputa de mente, emissor Salvador, frequente 118, decimal 95. Verdade, 3520, desça para 2, no pés, autorizado o final do procedimento em EVS X-Trade. A pista 90, reposta apresenta. 2, reposta aí, 3, aérea, confirme para a 2-1, olha essa aérea 2-5-8-1, força aérea 2-5-1, bom dia, pouso autorizado, pista 9-0, vento 1-5-0 graus, 1-0-9, ajuste 1-0-9. Exato, pouso 2-5-1. 3520, contato 9320, emissor Salvador, frequência 118, decimal 95. 118, 95. Salvador, boa noite, o San 3520, passando aqui pra... San 3520, bom dia, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 08. Solo 29, vira direita, táxi via Alfa, chame na Delta, novamente. Alfa, está na Delta, 35. Passando 8.000 para 3.492. Sono 592, direto para 2.000 para 100 restrições, registro 098. Autorizado o final do procedimento em avião 73, a pista 90 está estabilizada. Vai ingresso via pista, chame na livrando parte da autoridade, 2581. Levando a autoridade, 3520, no solo 32, direita, taxi via Alfa, é porte antes da taxi Juliette. Alfa antes da Juliette. Juliette, portão 7. Juliette, portão 7. Oi, coordenador, bom dia. Vem a chegada da Valmédia 1-2, agora nível de voo 050. Ajuste no 098. Oi, Salvador, voo 1192. Informação é com autorização. 192, Recife. Autorizado, nível 370, via outro 17, decola a pista 90, curva à esquerda, Pucaracaju, controle 120, 18, transponder 5072.